e sangrenta. Eu vejo na rua atitude violenta, sem consciência de quem se acha o bandidão. Apura no pé, pois não aguenta na mão. Minha história de vida foi criada na rua, não foi protegida, abençoada como a sua. Escuta Tupac e acha que é do gueto. Rei, jovem, se cresce e abaixa esse dedo. Aqui a vida é dura, não dá pra vacilar. Não fica esperando alguém vir te cobrar. A vida é realidade, não é faz de conta. Vai pensando que tá bom, que um dia eu mando a conta. A vida é mais difícil do que você pensa. Tem que ser ligeiro e marcar a presença. Eu não tenho nenhum peso na minha consciência. Eu aprendi a usar o ódio e a benevolência. A vida é mais difícil do que você pensa. Tem que ser ligeiro e marcar a presença. Eu não tenho nenhum peso na minha consciência. Eu aprendi a usar o ódio e a benevolência. Eu tô ligado na quebrada, uma pá de talarico. Não presta nem pra se mover e quer meter o bico. Cercado de patos, achando que é rei, só fica no papo, não duvida do que eu sei. A madrugada fria onde eu cresci, muita dificuldade pra chegar até aqui. Mas me sinto de pé, eu sei qual é que é. Vai ser preciso muito mais pra abalar a minha fé. A vida é assim, pra quem se acha um bandidão, pra quem acha que a rua é o melhor caminho, pra quem acha que o dinheiro fácil é a vida fácil. Vai nessa, João. Volta pra casa e fica curtindo meu som. Sei que é difícil, mas sigo buscando o que eu quero. Correndo contra o tempo, eu não me desespero. A probabilidade do sucesso ainda é nula, mas vou correndo atrás enquanto Deus me ajuda. A vida é mais difícil do que você pensa. Tem que ser ligeiro e marcar a presença. Eu não tenho nenhum peso na minha consciência. Eu aprendi a usar o ódio e a benevolência. A vida é mais difícil do que você pensa. Tem que ser ligeiro e marcar a presença. Eu não tenho nenhum peso na minha consciência. Eu aprendi a usar o ódio e a benevolência. Mas quem quiser pode vir, tudo bem, tamo aqui esperando os parceiros que vêm só pra curtir. Preparado sem vacilo, sem dar brecha pra cuzão. Curtindo a festa, mas ligado na função. Tem que ser ligeiro com quem sai na escuridão. Na malandragem com ódio e um ferro na mão. Não quero confusão, eu preservo minha vida. Mas se vier vai levar quem mandou ser suicida. Aqui a vida é dura, não dá pra vacilar. Não fica esperando alguém vir te cobrar. Trariagem eu sei que rola solta. Mas vai pensando que tá bom, que um dia eu mando a conta. A vida é mais difícil do que você pensa. Tem que ser ligeiro e marcar a presença. Eu não tenho nenhum peso na minha consciência. Eu aprendi a usar o ódio e a benevolência. A vida é mais difícil do que você pensa. Tem que ser ligeiro e marcar a presença. Eu não tenho nenhum peso na minha consciência. Eu aprendi a usar o ódio e a benevolência. A vida é muito mais cabulosa que cê pensa. A vida é muito mais, muito mais, muito mais. A vida é muito mais cabulosa que cê pensa.